Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Deixar de te amar. corpo me grava o teu nome. Quatro facas, meu amor, com que me matas, sem que eu mate esta sede e esta fome. Este amor é de guerra e arma branca, amando ataco, amando contra-ataca. Este amor é de sangue que não estanca. De amor e desarmada, morre saltando, morre se me assaltas, e em cada assalto sou assassinada. Ninguém sabe porquê, nem como foi. E as facas ferem mais quando me faltas. Quatro letras, meu amor, com que me matam. Quatro facas, meu amor, com aquele dia em que disseste: vou à igreja para falar com Deus. Quis te fazer surpresa, não soubeste, mas segui nesse dia os passos teus. Não soubeste, mas segui nesse dia os passos teus. Porém, quando chegaste à capela, entraste no portal que havia em frente, segui escada e ouvi nela o som de porta aberta. De repente segui pela escada e ouvi nela o som de porta aberta. De repente subi, fechou-se a porta que se abrira. Encostei meu ouvido à fechadura e percebi que tu eras mentira e o meu amor por ti. Amor por ti era loucura. Palavras de carinho e de prazer, de ti, da tua voz se desprendeu. Tu tinhas ido ali ali para vender. O corpo que eu pensava que era meu, desci a escadaria cai rasteja com lágrimas de dor nos olhos meus. E afinal, quem foi à tal igreja? Fui eu, apenas eu, falar com Deus. E afinal, quem foi à tal igreja? Fui eu, apenas eu, falar com Deus. Como quem chama por mim, será chuva, será gente, gente não é certamente, e a chuva não bate assim. Será chuva, será gente, gente não é certamente, e a chuva não bate assim. É talvez a ventania, mas há pouquinho, nem uma agulha bolia na quieta melancolia dos pinheiros do caminho. Nem uma agulha bolia na quieta melancolia dos pinheiros do caminho. O quem bate assim levemente, com tão estranha leveza, que mal se ouve, mal se sente, não é chuva, nem é gente, nem é vento com certeza. Que mal se ouve, mal se sente, não é chuva, nem é gente, nem é vento, com certeza. Fui ver, a neve caía do azul cinzento do céu, branca e leve, branca e fria. Há quanto tempo a não via, e que saudades, Deus meu. Branca e leve, branca e fria, há quanto tempo eu não via, e que saudades, Deus meu. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Guardando as palavras que temos pensadas. Se amarra o gel, rola no ar, porque de Zubizaba 9. Zubizaba 9. sobre as janelas do dia. Fugiu do meu peito, pousou no teu leito e fez um ninho de alegria, alegria que nasceu, que uma rosa quase pura, meu amor. A minha ternura tenho sede de viver, tenho a vida à minha espera. Sou uma rosa a crescer no azul da primavera. Tenho sede de viver, de fazer amor. Palavras que regressam como um beijo à minha boca, para possuir-te, para pertencer-te à noite, será sempre pouca. Tenho sede de viver, tenho a vida a mim. Ela tem um caderno preto onde aponta as fantasias, coisas de tudo e de nada, beijos perdidos na estrada, desabafos, ironias, coisas que pensa ou nem pensa e repensa e emudece, jurando que um dia vai, perde o medo de ter medo, tudo avança e acontece. Mulher linda que te guardas nos limites do recato, eivado de fantasias, já é demais tanto tato. Cumpre o sonho onde te percas, que eu espero todos os dias. Nem os dias para ti serão eternos também, se tens todo o palco à espera. Vivo o sonho que eu ajudo, não digo nada a ninguém. Mulher linda que te apontas no que crias e não dizes, ou que dizes a fingir, vou descobrir-te a mentira, roubar-te o caderno preto, proibir-te de proibir,

em sintonia com o canal 2. Como pode alguém que ainda mal conheço ser a parte de mim com mais valor? Como pode um ser tão puro e tão belo mudar o meu mundo para melhor? Sei que chegas e o meu mundo está completo e que nunca mais me sentirei sozinha. Serás tu o meu amor predileto numa viagem só tu em minha. Vem depressa, quero ter-te em meus braços. Eu te abraço para não mais sentir dor. Com os erros do passado aprendi e chorei, mas cheguei a ti, meu pequeno grande amor. Eu não sei se estarei sempre à altura. É verdade que receio falhar, mas contigo embarco nesta aventura. Não desisto sem primeiro tentar. No final sei que vai valer a pena. Tu serás o ponto alto de mim. Sei que nos dias em que a vida não sorri, eu sorrio só de olhar para ti. Vem depressa, quero ter-te em meus braços. Eu te abraço para não mais sentir dor. Com os erros do passado aprendi e chorei, mas cheguei a ti, meu pequeno grande amor. Vem depressa, quero ter-te em meus braços. Eu te abraço para não mais sentir dor. Com os erros do passado aprendi e chorei, mas cheguei a ti, meu pequeno grande amor. Quando chegar a hora e partir. Quando chegar a hora de ir, quero estar junto de ti. O meu pequeno fado é o espelho de uma vida que começa e sempre acaba no romper da madrugada de uma força destemida. O meu coração perdido chorou rios de saudade com rochedos no caminho. Ancorei o meu destino no porto da felicidade. E tu, meu Deus, estás tão perto e tão longe dos meus pensamentos, mágoas e sofrimento. Quando chegar a hora e partir, quando chegar a hora de ir, quero estar junto de ti. Estar junto de ti.